Sem querer o pensamento vai e me faz ver teu olhar. Muito tempo já passou e não sai de mim, só me faz lembrar. Lembrar de um tempo em que fui feliz por ter você pra mim. De cada beijo e chegasse ao fim e o amor ficou. Eu não quero mais sonhar em vão. Eu sei que existe um lugar pra mim no seu corpo. Sem me enganar, vou ter você pra mim sempre, mesmo sem tocar. E cada vez que o vento te encontrar e no ar você sentir minha saudade que vem te beijar, desde quando vi você partir. E o amor ficou. Eu não quero mais sonhar em vão. Eu sei que existe um lugar pra mim no seu coração. Você não vem. Já não me importa mais se vou chorar, se as lágrimas se vão também. Mas se um dia você se lembrar de alguém que você amou, vai me encontrar no mesmo lugar que um dia você deixou. Está guardado.